Introdução Workshop 600. Terceira semana com os sistemas ativados. Muitos estão mudando. Nova linha do tempo. Muda o corpo. Reptilianos. Veneno. Ancestrais do Sol. Almas satélite. Reunião dos professores universais. Esta é a terceira semana consecutiva em que o Sr. Cash mantém o sistema de plasma da Fundação Cash funcionando em segundo plano durante os ensinamentos. E os buscadores de conhecimento estão dando muito feedback sobre como estão mudando tanto pessoalmente quanto as pessoas ao seu redor como membros da família. A maneira como ele explica é que estamos recebendo mais energias do que nunca. De certa forma, ele nos conectou ao Criador. Ele tem o conhecimento de como acessar os campos universais através dos raios cósmicos e ele está ensinando os buscadores de conhecimento dos laboratórios da Fundação Cash para avançar o conhecimento da humanidade. Ele disse que os gráficos mostraram que eles foram capazes de alinhar a alma do homem à alma da fisicalidade e a fisicalidade do homem em uma linha centralizada, e eles nunca fizeram isso antes. Ele não disse o que isso significa, além de nos conectar a muitas coisas. Talvez signifique que quando as três estão em uma linha, todas as três estão fazendo as mesmas conexões e isso as torna mais fortes. E quando adicionamos energias, afetamos o tempo e criamos uma nova linha do tempo. Eles adicionaram energia, mas somos nós que temos que decidir como usá-la. Como não entendemos sobre a alma, dizemos que isso ou aquilo aconteceu ou que sentimos algo subconscientemente. De certa forma, estamos negando a interação com nossa alma. No entanto, ainda estamos recebendo as energias e elas estão nos transformando. A energia vem de fora e compõe parte dos 80% que recebemos do ambiente. Mas esses campos são de uma ordem superior. E se normalmente recebemos uma força de campo de 100, agora estamos recebendo 120 ou 140, por exemplo. Essa largura de banda superior, ela está elevando nossa alma e nos dando uma maior percepção de nossa própria energia e de outras coisas, conforme relatado pelos depoimentos de buscadores de conhecimento. É um pouco difícil desvendar todas as palavras e conceitos apresentados aqui. É importante que cada um de nós passe por esse esforço de tentar entender. Então o aprendizado se aprofunda dentro de nós. Para mim, eu penso nos dois tempos, físico e da energia. O tempo físico é a força do campo do lugar, posição, que é a entidade, e a posse, que é a força do aminoácido da entidade. E o tempo da energia ou alma é a emoção, o intelecto e a iluminação. Para mudar o tempo físico, passamos pela evolução do lugar, posição e posse na dimensão física, como evoluir a partir de nossas experiências no corpo do homem aqui na Terra. Esse é um processo muito longo e leva milhões de anos. A outra maneira de evoluir é através da alma. E eu acredito que ele está tentando nos mostrar que ao aumentar a força do campo magnético-gravitacional, da emoção, do intelecto e da iluminação, a alma ela evolui automaticamente. Como o Sr. Cash tem acesso ao conhecimento da criação, ele pode construir sistemas usando a dimensão física deste planeta para criar raios cósmicos e atrair assim campos universais que aumentam a força do nosso campo e elevam nossa alma de uma maneira muito mais rápida. É isso que acredito estar acontecendo agora. Quando há 3 semanas ele decidiu que era o momento certo para poder iniciar esse processo de elevação de nossas almas. Há cerca de 1 mês, o Sr. Cash disse que não ligaria os sistemas no workshop de buscadores de conhecimento, porque isso causaria muito caos. Mas algo mudou, e agora ele está ligando eles e mantendo eles ligados. E a parte maravilhosa disso é que os buscadores de conhecimento são capazes de absorver os campos e começar a mudar suas vidas. Espero que possamos manter esse impulso de crescimento e mudança. Podemos até ter adicionado 20 anos ou mais à nossa expectativa de vida por fazer parte desse processo. Outro ponto interessante é que ele disse que a alma tem acesso a essas energias cósmicas por si mesma, mas não tem sido capaz de convertê-las em uma forma utilizável. Talvez os sistemas estejam convertendo esses campos de ordem superior em uma força que podemos gerir e usar para a elevação de nossa alma. Quando a alma recebe energias mais elevadas, ela cria uma nova linha do tempo para si mesma, e isso atrasa o que ele descreveu antes como a meia-vida ou o ponto de separação da fisicalidade, também chamado de morte. Se continuarmos a prolongar a meia-vida, então podemos viver para a eternidade. Nunca morreremos porque nossa essência está diretamente conectada à linha do tempo e energia universal. Existem diferentes linhas do tempo. Assim como a Terra tem sua linha do tempo, o sistema solar, a galáxia, o universo, etc. também tem. As linhas do tempo podem ser alteradas e podemos entrar em outras linhas do tempo, como se nos transmutássemos para outro planeta, que teríamos então que ser aceitos em sua linha do tempo. É semelhante ao funcionamento dos plasmas, onde temos um plasma dentro de outro, e assim por diante. É claro que então teremos que aprender as regras de como as linhas do tempo são criadas, funcionam e como podem ser alteradas. Ele disse que durante a sessão de hoje criamos uma nova linha do tempo, então teremos que aprender mais sobre o que isso significa. Uma maneira de medir as mudanças nas dimensões através das mudanças no comprimento, vida e ciclo de energia de uma célula cerebral. Mas não está claro aqui o que isso significa. Se nos transmutarmos para a Lua como uma posição e posse de um homem da Terra, o que aconteceria? Quando aparecemos na Lua, não será na mesma posição de um homem como estamos aqui na Terra. Temos que entender isso e superar nossas falsas percepções criadas pelos filmes de ficção científica de Hollywood. O que não está claro para mim é se a posse que a força do aminoácido da posição tem que ser exatamente a mesma, ou será que isso é mais complexo e tem um espectro de forças de campo. Se a posição de ser homem não pode ser a mesma, então o aminoácido também não teria que mudar? Isso nunca foi claramente esclarecido aqui. Neste exemplo, ele diz que quando pousamos na Lua, o tempo e o lugar de ser a Lua são fixos. A posição tem que mudar para a de um ser lunar. Então o aminoácido desse ser lunar também mudaria a posse? Ele simplesmente disse que você mantém a energia para ter uma certa posse, mas você ainda carrega a alma do homem e as memórias e o intelecto do homem. E como seria essa experiência? Nós nos transmutaríamos para a Lua e de repente nos veríamos como uma criatura diferente, mas ainda nos lembraríamos de nossa vida no corpo humano aqui? Talvez esses pensamentos desapareçam em segundo plano e começamos a ter novos pensamentos de ser uma criatura lunar. A energia que recebemos através dos fones de ouvido, será que ela fixaria na verdade a iluminação e nossas emoções elas ficariam travadas? Mas o que isso significa? Me parece que por dentro nos reconheceríamos como visitantes ou alienígenas, mas nosso novo corpo ele se adequaria ao ambiente e isso levaria algum tempo para nos acostumarmos, porque ainda nos lembraríamos de nossa vida como corpo humano. Em nossas mentes, saberíamos que estaremos apenas visitando temporariamente e que retornaremos à Terra. Isso também pode ser feito sem sistemas, aprendendo a respirar e controlando nossas emoções. No início parecia que ele estava dizendo que nossa comida seria como veneno e que nos mataria. De certa forma isso poderia ser verdade, considerando todos os produtos químicos nela contidos. Mas depois de estudar mais cuidadosamente esse workshop, acho que ele estava dizendo que quando comemos veneno e morremos, na verdade, criamos uma nova linha do tempo. O veneno liberou muita energia e criou uma nova meia-vida que fez com que a alma do homem e a alma da fisicalidade se dividissem e criassem uma nova dimensão. Isso é exatamente o que acontece em um reator nuclear. Bombardeamos o núcleo com energia e fazemos com que ele se divida, criando uma nova linha do tempo. Parece haver muito mais na posse do que apenas o aminoácido. A energia mais elevada altera a posse, o que altera o tempo e cria uma nova linha do tempo. E se estivermos numa situação em que tudo o resto está fixo, como o tempo, o lugar e a posse, então a única coisa que pode mudar é a posição, que é a entidade? Então digamos que por alguma razão recebemos muita energia e tudo mais estava fixo, então nosso corpo mudaria para a forma de outro ser. E se estivéssemos na Lua, então poderíamos de repente parecer o que eles chamam de reptiliano, ou alguns chamam de metamorfos. Mas agora sabemos cientificamente o que aconteceu. Eles receberam energias mais elevadas, e isso fez com que a posição deles mudasse. Mas eles se lembraram de tudo de sua forma original, porque todos os outros parâmetros neles permaneceram os mesmos. Isso também pode explicar como ocorrem as mutações. Será que foi isso que aconteceu quando os humanos originais deixaram a África? Quando deixaram a África, eles entraram em uma nova força de campo e com todos os outros fatores iguais, apenas a posição poderia mudar. Então eles se tornaram morenos no Oriente Médio e então brancos no norte da Europa e se transformaram em outras raças de acordo com as forças de campo do seu ambiente. E com esse entendimento, há também uma linha do tempo, mas precisamos de mais conhecimento sobre como isso funciona. Porque quando espalhamos fisicamente o gancho pelo planeta, estamos mudando a linha do tempo, mas também fazemos o mesmo através dos ensinamentos da Fundação Cash. Um é através da fisicalidade e o outro através da alma, e ambos funcionam. Todos nós podemos estar nos perguntando agora, se o universo é um lugar pacífico, então de onde veio toda essa matança? Se fomos criados a partir dos campos do Sol, então temos que olhar para os pais do nosso Sol, ou para a alma que criou o nosso Sol para poder descobrir. De que tipo de civilização veio o nosso Sol? Mas e se a alma do nosso Sol fosse perfeita quando chegou, e devido a um acidente imprevisto perdeu campos ao interagir com os campos espaciais locais de onde essa semente começou? Ou quando chegou ao seu equilíbrio com o ambiente, o resultado foi que acabamos com essas características de matança e destruição? Ele parece estar dizendo que há muitas possibilidades diferentes para o que aconteceu, e pode não ser apenas uma causa. O ponto principal é entendermos completamente o problema e sabemos como remediá-lo para não espalharmos nossa doença para outras partes do universo. E é por isso que ele encorajou aqueles que ainda estão espalhando água de gancho pelo planeta a continuar, porque isso é parte da solução, que é aumentar a força do campo para que os seres deste planeta possam se alimentar dos campos universais e parar de matar. A fonte da juventude é um mito que existe há séculos e se tornou muito popular na Europa quando a América estava sendo explorada. Afirmava-se que havia uma fonte cujas águas impediam o envelhecimento. Na cistoplasma, existem diferentes maneiras de permanecer jovem. Podemos rejuvenescer a vida através da força do campo das emoções da alma e da alma da fisicalidade. Talvez isso esteja relacionado com manter as células do corpo sempre novas. Outra maneira é compreender o tempo e mantendo nossa linha do tempo constante, então não envelheceríamos. Para fazer isso, ele disse, podemos elevar o intelecto e a iluminação. Não ficou claro como isso funcionaria. Se as linhas do tempo são independentes umas das outras, então a nossa permaneceria constante e a que estão ao nosso redor continuariam a envelhecer. E como isso afetaria os outros parâmetros? E como isso afetaria nosso crescimento espiritual? Ficaremos estagnados? Seria possível, através da força de nossas emoções, manter a posse e a posição constante? Deve haver outras coisas envolvidas, mas o ponto principal aqui é começarmos a pensar em como ajustaríamos os diferentes parâmetros e como eles se relacionam entre si. As emoções, o intelecto e a iluminação são os campos de ordem superior da alma e podem ser usados para manipular a força do campo do lugar, da posição e da posse para controlar e mudar o tempo. O restante da primeira parte do workshop foi sobre diferentes aspectos de como a mudança está ocorrendo. É responsabilidade dos professores universais garantir que essa mudança seja realizada da maneira correta e que realmente ocorra. No entanto, os humanos precisam se envolver para levar a tecnologia adiante. Não podemos simplesmente sentar e esperar que eles façam todo o trabalho por nós. Estamos à beira da mudança, mas precisamos elevar os líderes mundiais para que os governos levem isso adiante. O Conselho Universal precisa trabalhar na elevação de suas almas e nós, como buscadores de conhecimento, podemos ajudar nisso através de nossas intenções. Agora que os sistemas estão sendo executados durante os ensinamentos, mais buscadores de conhecimento podem se juntar e iniciar o processo de iluminação e isso se espalhará por todo o planeta. Outro aspecto é colocar os sistemas no novo satélites chineses, que são baseados em plasmas chamados de quânticos. Então todo o planeta poderá ser alcançado através dos campos e todos os seres terão energia suficiente para não precisarem matar e suas emoções serão satisfeitas. Os governos não podem interferir, mas se eles criarem muita resistência para bloquear o progresso, então os mensageiros terão que forçá-los a aceitar a mudança. Na medicina chinesa, o médico superior é aquele que coloca o joelho no peito dos pacientes e os força a tomar o remédio para melhorarem. Os mensageiros são médicos superiores. Ter a vida suíça significa que todos os seres do planeta terão todas as suas necessidades básicas de comida, abrigo e sobrevivência atendidas, então não haverá necessidade de brigas e guerras. Através da iluminação, as emoções serão elevadas, então amaremos viver e não seremos um fardo para nossas próprias emoções. Vamos desfrutar de nossas emoções e viver uma vida satisfatória. Levar isso adiante é a tarefa dos professores universais. A implicação foi que muito em breve eles farão essa mudança, mas a maneira como ele disse foi: vamos lidar com as deficiências do homem em outro nível. Bom, vamos torcer para que desta vez eles consigam realizar isso. Uma das formas como a energia será espalhada pelo planeta é através do que se chama de almas satélites. No passado, buscadores de conhecimento se ofereceram para se tornarem satélites, mas agora, com os sistemas ativados nos workshops, as almas se tornaram satélites para transmitir a energia a outras almas. Talvez a fisicalidade nem perceba isso. Faz parte da logo da Fundação Cash. Estamos aqui para servir. É uma forma íntima de servir, onde a essência do nosso ser fica feliz por fazer parte do canal de energia do Criador. Não é fazer uma doação na fisicalidade e esquecer sobre isso. É parte da nossa vida e ocorre espontaneamente quando há amor incondicional. Isso foi confirmado por uma buscadora de conhecimento que diz que desde o workshop 598, ela começou a se concentrar na condição de saúde de seu irmão e ele está se recuperando, e através dessa situação, toda a família se tornou mais próxima. Isso mostra que não devemos subestimar o poder de nossa alma e que o programa subconsciente de ser uma vítima é uma verdadeira perda de tempo e energia. O Sr. Cash explicou sobre os gráficos. No início da sessão, não havia nada na parte inferior do gráfico representando a fisicalidade. Ele disse, meu desejo é uma ordem. E como somos todos plasmas, a energia é transferida. Será que ele quer dizer que ele fez um desejo para que recebemos os campos do universo? Eu entendi que a área plana central conectava a alma do homem e a alma da fisicalidade à fisicalidade. E então a energia foi da alma do homem para a fisicalidade, mais pontos apareceram na área da fisicalidade, mostrando que ela estava sendo alimentada. Isso é a confirmação de que os sistemas podem ser usados para alimentar a alma a partir dos campos universais, que por sua vez alimentam a fisicalidade. Na verdade, nós compensamos a falta de energia que não é fornecida pelo planeta em circunstâncias normais. Todas as entidades no planeta com almas receberão energia e a emoção será elevada. A fisicalidade será alimentada e as matanças cessarão. Agora só temos que colocar os sistemas no satélite e mudar o planeta. Ainda há algum trabalho a ser feito para completar os sistemas, mas não está longe. O Sr. Cash referiu seu período em que ele teve câncer no pâncreas há alguns anos e essa experiência foi explicada em detalhes em ensinamentos anteriores. O ponto principal que ele está levando hoje, é que quando você mesmo passou por algo como câncer ou uma doença terminal ou de certa forma recebeu uma sentença de morte dos médicos, e se você processar e compreender profundamente todas as emoções que acompanham isso, então você terá uma conexão direta com essas emoções. Se alguém com câncer ou uma situação semelhante vier até você, o conselho dela, ou mesmo apenas compartilhar a emoção com essa pessoa, terá um poder maior do que alguém que apenas fala sem conhecer a experiência ou as emoções. Na verdade, ele diz que compartilhar emoções com essas pessoas pode mudar a condição delas, de tão poderoso que isso é. Você está transferindo a energia dessa emoção para essa pessoa. E se pensarmos bem, talvez seja por isso que as pessoas que escrevem livros de autoajuda sobre coisas como superar o câncer, elas conseguem atingir um público maior. A experiência pessoal é um nível muito alto de conhecimento, mas mais do que isso é ter experimentado as emoções de maneira sincera. Ele chamou isso de iluminação oculta. Isso se liga à emoção, ao intelecto e à iluminação que podem mudar o tempo e criar uma nova linha do tempo. É um pouco estranho imaginar seres de tão alto nível sentados à volta de uma mesa e ter uma reunião sobre o trabalho deles. Acho que poderíamos pensar que eles já deveriam saber de tudo instantaneamente. Tenho a certeza de que eles realmente sabem, mas é assim que podemos compreender na nossa dimensão física. Parece que os colegas do Sr. Cash do Únicos não estavam reclamando, mas simplesmente se perguntando por que estava demorando tanto para mudar o homem. O Sr. Cash disse que era necessário dedicar tempo ao homem porque ele é como uma criatura mais lenta do universo. A parte mais encorajadora da conversa foi que seus colegas da alma realmente confirmaram que a humanidade começou a mudar e estavam incentivando o Sr. Cash a ir um pouco mais rápido. Portanto, é verdade quando o Sr. Cash ensina que todo o universo se beneficia porque essa alma disse que à medida que os humanos estão se iluminando, eles também estão. A implicação foi que da última vez a elevação não funcionou e desta vez funcionará. E então é o processo de fazer com que a comunidade universal aceite que o homem realmente mudou. E este foi um belo presente, porque raramente os mestres compartilham esse tipo de detalhes íntimos. Estamos vendo as últimas escaramuças entre religiões, enquanto elas se destroem mutuamente. Sabemos que o Vaticano está financiando israelenses para atacar o Irã e ajudar a conquistar totalmente o mundo muçulmano. Será difícil para os cristãos aceitarem os israelenses destruindo uma igreja cristã com os fiéis dentro. Mas como disse o Sr. Cash, o roteiro já está escrito e os líderes mundiais ou a fisicalidade do homem têm que segui-lo. Então ele contou a história de como as famílias judias tradicionais e não os sionistas, que ao longo dos séculos mantiveram bom relacionamento com os palestinos, agora estão sendo levados para fora de Israel por eles. Os palestinos estão levando elas através de seus túneis para poder fugir para a Europa. Eles estão fazendo isso principalmente por amor e não por dinheiro. Este é o sinal de que ainda há esperança para a humanidade. Outros tópicos desse workshop. Um provérbio chinês diz que o sofrimento faz o homem pensar. Pensar torna o homem sábio e a sabedoria torna o homem rico. Estamos dando a vocês a sabedoria para que vocês sintam a riqueza, que é a essência da elevação da alma do homem e não o dinheiro no bolso. A iluminação não é apenas obter conhecimento, a iluminação é conhecer a si mesmo. Este é o próximo passo nos ensinamentos. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 600. Continuamos com a pesquisa, o desenvolvimento e outras fases da tecnologia para a raça humana e além. É hora de abrir as portas para o próximo passo. Esse é o terceiro workshop consecutivo em que estamos executando os sistemas de plasma da Fundação Cast em segundo plano. Vamos tentar mudar as situações e manipular a força de sua comunicação, energia e tudo mais, como vimos durante os dois últimos workshops. Fizemos gráficos de referência antes de iniciar a sessão de hoje para que possamos assim medir seu desempenho, a elevação que você alcançará e o que você compreenderá. Estamos conectando vocês ao Criador, de uma forma muito direta e alinhando sua alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade mais ou menos em uma linha centralizada, o que você nunca teve antes. Isso mostra que estamos conectando vocês a muitas coisas. Você tem dado muito feedback sobre como vocês estão mudando em poucos dias e até mesmo poucas horas pessoalmente sobre as situações entre vocês e suas famílias e outras coisas que estão mudando em suas vidas. Neste ensinamento, estamos criando o tempo e elevando as energias dos santuários internos do homem. Então cabe a você decidir como irá distribuir e manipular isso através do seu subconsciente, que é na verdade o trabalho da sua alma. O homem encontra muitos nomes para encobrir a sua própria ignorância, falta de conhecimento e para encobrir o que ele não consegue entender. No entanto, ele ainda tenta explicar que algo está lá. A iluminação vem da dimensão da conexão entre a alma do homem e o que chamamos de verdadeira emoção e o que chamamos de posse, que é a força do campo magnético do aminoácido da entidade. Quando usamos a emoção e aumentamos a energia na dimensão do campo do universo dentro da alma, criamos um novo tempo. Durante esses poucos minutos, desde que vocês se conectaram ao nosso sistema, o tempo da sua alma mudou, em comparação com antes de vocês entrarem aqui. Isso ocorre porque vocês estão recebendo energias e, através das emoções, isso está mudando os campos magnéticos do pacote do movimento da sua dimensão. Dessa forma, estamos brincando com o seu tempo físico, que vocês têm, e mudamos o tempo no seu lado da energia. Estamos entrando diretamente com uma energia externa. Somos aquele raio cósmico que você recebe através dos 80% da energia do ambiente. Agora estamos alimentando esses 80% em você. Vocês estão recebendo campos de ordem superior que nunca receberam antes. Por exemplo, se a faixa de campos para a raça humana é de 0 a 10 mil e vocês normalmente recebem 100, hoje todos vocês estão recebendo entre 120 e 140. Isso significa que vocês se elevam para a dimensão de sua própria energia e vocês têm um insight. Nós disponibilizamos isso dentro da largura de banda da força do seu campo. Em todas essas três sessões, sua zona de tempo na dimensão da fisicalidade e sua zona de tempo na dimensão da energia mudaram. Não há dúvida sobre isso. De forma sistemática, vocês estão recebendo uma largura de banda maior e estão se tornando mais conscientes de suas emoções e, sem saber, vocês fazem coisas. De certa forma, em vez de vocês terem de passar pela evolução da fisicalidade, estamos colocando vocês na evolução da alma ou da parte da energia de sua existência que vocês negaram. Como a alma é alimentadora da fisicalidade, através desse processo estamos criando um novo tempo. Você pode notar certas mudanças em sua vida. Por exemplo, antes de participar dessas sessões, havia algo que você nunca gostava ou pensava em fazer antes. E depois de participar das sessões, agora você faz isso e as pessoas dizem: "Ah, na sua idade, como você pode fazer isso?" É porque o tempo mudou e talvez você tenha aumentado sua linha do tempo de vida em mais 5 dias, 2 anos ou até 10 anos. Isso ocorre porque a distribuição dos campos, do que você não era capaz de receber antes, agora é dada à sua alma. O corpo ele recebe o que eu chamo de tempo da energia. Estamos mudando. Estamos trazendo uma nova evolução no lado da energia. Estamos alimentando vocês com o que a alma não podia, mesmo tendo acesso a isso. Nós convertemos isso para a alma. Vocês verão mudança em vocês mesmos e não será por coincidência. Se vocês dizem que é coincidência, então por que isso não aconteceu nos últimos 20 anos ou durante todo o tempo que vocês estão aqui? E de repente começou depois de receberem os campos nas sessões aqui. É porque antes vocês não tinham a força de campo que demos a vocês hoje nessas sessões. Mudamos a posição e vimos como você se moveu. Você mudou sua dimensão de compreensão. Estamos mudando sua linha do tempo, mesmo na sessão de hoje. Mas não interferimos. Estamos simplesmente disponibilizando isso para vocês. E se vocês estiverem procurando por uma nova iluminação, então vocês mudarão a dimensão da fisicalidade e a compreensão de sua vida. É uma evolução da alma, criando assim uma nova linha do tempo. De certa forma, estamos atrasando a separação da minha vida do homem, ou o que ele chama de morte. Esse processo pode ser estendido a tal ponto que você pode viver para a eternidade. Você nunca morrerá. Você não pode morrer porque, em essência, você está diretamente conectado à energia universal e à linha do tempo universal. Isso faz parte do ensinamento de hoje. Você tem uma linha do tempo terrestre que mostramos e falamos antes, e agora você está entrando nas linhas do tempo do sistema solar, da galáxia e do universo. No plano de fundo, estamos aumentando gradualmente a força para que você seja capaz de lidar com essa nova linha do tempo. À medida que disponibilizamos o lado da energia da vida, alguns de vocês nas últimas 2 semanas e talvez nas próximas semanas prolongarão sua vida em 10 ou 30 anos ou talvez até 100 anos. Vocês não saberão até chegarem a esse momento. Mas mais tarde, se viverem até os 130 ou 140 anos, vocês poderão pensar em 2025, quando vocês receberam essa energia. Essas mudanças de dimensão, elas podem ser medidas através do comprimento, ciclo de vida e ciclo de energia de uma célula no cérebro que pode ser reconstruída. Porque o que era importante no estado da matéria, agora está nas mãos do estado da energia. Chamamos isso de consciência. Não nos tornamos conscientes disso. Isso se torna disponível para nós e nos tornamos agora cientes disso. Na sessão de hoje estamos jogando um jogo muito bonito, porque todos vocês sabem o que é e o que os sistemas estão ligados aqui. Isso significa que vocês se prepararam para receber os campos. Muitos de vocês viram a mudança em suas emoções e interação com sua família, consigo mesmos e com o ambiente durante as últimas 2 semanas. Vocês nos enviaram seus depoimentos sobre como seus vícios e apegos desapareceram e há mais paz em suas vidas. Isso porque a alma do homem se elevou e a linha do tempo foi alterada. Trouxemos uma linha de conexão com a linha universal de energia de uma maneira muito específica. Nós iniciamos isso e estamos monitorando para ver como vocês mudam. Nossa equipe nos bastidores está observando continuamente o que acontece e como vocês mudam. Estamos observando a mudança na condição de sua alma. O que acontecerá se mudarmos um parâmetro? Ou se compreendermos a totalidade disso? O que aconteceria se mudássemos a dimensão da força do campo? Ou elevação da alma do homem que muda a emoção do homem, que por sua vez muda a posse. Este é um dos jogos que o homem pode jogar. Quando você chega a um destino através da energia, você pode fixar o tempo. Se você for à lua e segurar o tempo e colocar a posse em uma certa força de campo, como o lugar será definido como a lua, então você muda sua posição para ser um ser da lua agora. Mas você ainda carrega a alma do homem. E as memórias também do intelecto de ter sido um homem. Mas como você está na lua, você não pode mais ser humano, porque a posição ou entidade como homem não pode existir na lua. Mas as energias existem, e o tempo e a emoção estão fixados. Você terá recebido diretamente através do seu fone de ouvido, o que quer que você esteja usando, a energia que fixa a iluminação e o intelecto. Portanto, você se manifestará como uma nova criatura que pode viver nessa posse que é a força do aminoácido e no lugar da lua. O homem precisa compreender esta tecnologia. O homem precisa progredir para compreender como fazer isso. Na dimensão da fisicalidade, você muda sua alimentação, respiração e posição dos pulmões. Você já pensou por que você ingere alimentos e isso mata? Nós chamamos isso de veneno. Mas será que já pensamos que isso é uma energia que traz equilíbrio à alma do homem e à alma da fisicalidade? De certa forma, a morte é como desligar as coisas. Esse veneno que ingerimos traz uma nova energia. Ele traz uma nova dimensão para a alma da fisicalidade. Esperamos até chegarmos aos 100 anos e então esse veneno se torna a liberdade da alma do homem. Ele eleva a energia a tal ponto que a energia da alma da fisicalidade se equilibra e se separa da alma do homem. Mas dizemos que a causa da morte é o envenenamento. Mas se olharmos para isso cientificamente através do conhecimento do universo, isso significa que colocamos muita energia e isso cria uma nova linha do tempo que corresponde à linha do tempo da alma. Então temos a separação ou a meia vida. Isso é o que acontece nos reatores nucleares. Nós o bombardeamos com nova energia e ele se divide e cria uma nova vida. Este é um termo usado por físicos nucleares, mas a palavra se refere ao mesmo ciclo. Da próxima vez que você vir alguém morrendo de envenenamento, entenda que essa pessoa está mudando o tempo e a energia da posse. Quando mudamos a posse, também mudamos a linha do tempo e começamos um novo jogo. Podemos criar uma nova linha do tempo mesmo para venenos, que eles nunca corresponderão à linha do tempo da meia-vida do homem com sua alma. Podemos criar o que chamamos de antídotos, drenando e transferindo energia de volta para isso. Porque no final das contas, um veneno ele é apenas outro pacote de energia e nada mais. É na dimensão que traz a alma do homem para uma nova linha do tempo. É por isso que na transmutação você não pode morrer, porque você não permite que a energia da posse crie um fim para a sua posição, que é a entidade ou lugar. Se você mudar o lugar para a lua, você cria uma posição da lua. Você se transforma em uma nova criatura da lua, mas ela ainda carrega as memórias e emoções da posse de um homem. A linha do tempo ela não pode mudar porque é a alma que trouxe a fisicalidade para este lugar e você se transforma em uma nova criatura. Você não tem escolha, a não ser mudar para o ser da Lua, Marte ou qualquer outro lugar para onde você vá no universo. Provavelmente todos nós já ouvimos falar a palavra, já ouvimos a palavra reptiliano. Eles inventaram isso para tentar explicar como o homem sofre mutações. Esse é o processo científico físico disso. Podemos fazer isso em nossos sistemas. Não criamos a morte, porque passamos a energia para a alma e ela decide o novo ponto de manifestação. Mas quando transferimos você para a Lua, o lugar é fixo. Então a posse e a posição mudarão, caso contrário, você morreria se pousasse como um homem da Terra. É porque a energia não combina e a linha do tempo não se encaixa ali. Você está mantendo a linha do tempo em equilíbrio com a linha do tempo da energia. É por isso que você aparece como uma posição lunar ou pode se manifestar como uma criatura rastejando 10 metros abaixo da superfície da Lua, porque é lá que existirá o equilíbrio com os outros. Como cientistas, sabemos disso pela primeira vez. Muitos desenvolvimentos de pesquisa nos dizem que existem civilizações abaixo da superfície da Terra, assim como vimos fotos da NASA de civilizações vivendo acima de nós. Esses não são seres que estavam primeiro na superfície e depois se enterraram no subsolo. Eles se criaram naquele lugar através do campo gravitacional e magnético que criaram e acabaram a tantos metros abaixo da Terra. Eles se manifestaram como uma posição com um aminoácido e na condição do campo magnético deste planeta, que vem com dois braços, duas pernas e tudo mais. Mas eles se parecem com os humanos, mas nunca viveram na superfície, porque a superfície da Terra os mataria. À medida que o homem se desenvolve intelectualmente, ele encontra outros seres vivendo sob a superfície em diferentes camadas deste planeta, ou ele encontra seres vivendo no espaço do universo também. Agora entendemos que isso tem a ver com a linha do tempo em que eles se, encaixam, e então a posição deles tem que mudar para poder se adequar. Então eles se manifestam como uma nova criação, com uma nova compreensão da vida, e agora podemos entender por que as minhocas vivem no subsolo e outros nas profundezas dos oceanos. Esse conhecimento não faz parte do nosso conhecimento atual, e é considerado fisicamente impossível isso. Mas agora sabemos que é porque eles se encaixam nas condições da linha do tempo e no lugar e posição para se manifestarem como uma criatura. É por isso que os dinossauros não podem existir nas condições atuais, porque a linha do tempo mudou. Não podemos equilibrar a energia do campo magnético com o que costumava ser. Talvez estejamos a 1 milhão de quilômetros de distância do lugar que criou as forças de campo magnético adequadas para a posição de um dinossauro existir. No entanto, a alma e a superfície são as mesmas e o lugar é a Terra. A única coisa que resta para mudar é a posse. Por que os dinossauros desapareceram repentinamente? Foi por causa de um meteoro? Isso teria acontecido de qualquer maneira à medida que a Terra se aproxima do Sol e sua energia muda, assim como a linha do tempo. Como o lugar é fixo como a Terra, então apenas a posição precisa mudar. Isso foi ditado centralmente quando eles foram criados. A pergunta que temos que fazer é: quem foi a criatura que fez a semente para a estrutura do nosso Sol que levou à criação do nosso sistema solar? Quem era essa alma? O Sol não apareceu aqui do nada. No passado, os humanos adoravam o Sol, os céus e o fogo, mas agora temos mais intelecto. Temos que entender quem é a alma do nosso Sol, porque ela é a criadora da nossa criação. Ela deve ter vindo de outra alma em algum lugar do universo, então ela encontrou seu lugar e posição aqui, onde o nosso sistema solar se encontra hoje. Ela veio desta galáxia? Somos a manifestação da alma dela? De certa forma, o criador da nossa alma foi a semente de outra alma, e da mesma forma nós mesmos nos tornaremos uma semente para outra estrela. Não há hipocrisia na criação, a menos que ela venha da falta de inteligência e decidamos aceitar essa posição. De certa forma, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Será que somos a imagem da alma que criou o nosso sistema solar e o Sol? A nossa posição ou entidade já foi ditada por isso. Vimos os erros desta alma e é por isso que temos que mudar o homem. Nossa alma, mãe e pai, não foi capaz de obter energia suficiente do universo para sobreviver. Então começou a matar por isso. Todas essas matanças que sofremos vieram da alma que iniciou este sistema solar, porque ela foi mal orientada e não forneceu tudo o que era necessário para a vida. Isso foi o mesmo para Vênus e se repetirá para Marte quando ele entrar nessa posição da Terra. O centro da alma que criou o nosso Sol carecia de algo, e é por isso que estamos desenvolvendo sistemas para mudar isso, para que quando sua alma deixar este planeta na morte, você não repita esse erro em outras partes do universo. Outra pergunta a ser feita é: de qual universo viemos? De onde veio essa alma que levou à criação do nosso Sol, que criou todo esse caos? De qual civilização ela veio? Ou foi apenas um acidente da alma chegar e receber energia extra, e é por isso que nos tornamos o que nos tornamos hoje? Ou foi porque ela perdeu parte de sua energia e nos tornamos assim? E em equilíbrio com o seu ambiente, ela criou essa condição. Quando ensinamos a vocês sobre os Ganges, especialmente os chineses, italianos e brasileiros, começaram a alimentar a Terra com eles. Alguns de vocês ainda espalham as águas de Ganges. Vocês estão mudando essa condição de carência, espalhando energias ao redor do mundo e mudando o ambiente. Vocês estão criando uma nova linha do tempo que afeta os níveis das energias das emoções e do comportamento do homem. Assim, vocês estão mudando o homem. Continuem com esse trabalho, porque vocês estão criando uma nova linha do tempo para a humanidade. O que vocês fazem fisicamente, nós estamos fazendo o mesmo em nossos ensinamentos. E especialmente nessas duas últimas semanas, temos mudado a linha do tempo para a humanidade e temos adicionado a sua energia e os santuários internos para sua compreensão e para a distribuição dos campos do universo. O Sr. Cash está recebendo dados ao vivo sobre a sessão de hoje. Vemos muito alinhamento na dimensão da alma e da criação. Precisamos entender de onde vêm essas condições. De certa forma, quando estou em silêncio, eu estou mexendo com suas energias. Estamos mudando as coisas nos bastidores para esta sessão ao vivo por meio de um sistema de controle. Queremos ver como vocês se sentirão e o que podemos mudar. Vemos tudo isso a partir da observação dos dados que chegam aqui. Centralizamos a posição da alma da fisicalidade, o que significa que isso muda a sua emoção. Neste momento, muitos de vocês podem estar sentindo emoções diferentes. Trata-se mais de ter uma vida positiva e da interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. A fome ela está sendo saciada. Mostraremos isso a vocês mais tarde. É importante compreender a tecnologia para que possamos nos tornar assim bons em criar uma nova dimensão através da posição e da posse. Estamos alimentando vocês com energias. É o que ensinamos antes sobre usar a energia da maçã como uma semente para atrair os 80% do universo. Essa energia da semente está em seus intestinos e atrai campos mais fortes do universo. O que estamos fazendo é, em vez de alimentar você com a energia de uma maçã, estamos alimentando a sua alma. Estamos disponibilizando isso para que, se ela estiver com fome, ela possa se alimentar. À medida que o homem evolui na dimensão física, todos os elementos deste planeta entraram na estrutura do corpo, tais como zinco, oxigênio, urânio, etc. Porque à medida que o homem retira alimento da Terra, novos elementos entram no seu corpo. O corpo, ele não se livra desses novos elementos. Em vez disso, ele encontra uma nova utilidade para eles para tornar o corpo mais eficiente. Estamos fazendo a mesma coisa com os nossos sistemas, mas desta vez estamos disponibilizando isso para a energia central ou alma do homem, e isso muda a dimensão do intelecto e da iluminação. À medida que a iluminação utiliza isso, isso muda a emoção, e a emoção está conectada à alma do homem e à alma da fisicalidade, e elas mudam a fisicalidade do homem. Queremos monitorar como vocês mudam nesse processo. Esperamos que vocês tenham tirado algumas fotos de como vocês estavam antes do início das sessões, há 2 semanas. Tente tirar algumas agora. Depois comparem como vocês mudaram fisicamente. E tirem algumas nas próximas semanas e veremos como vocês mudaram suas características. Vocês estão mais altos? Parecem muito mais felizes? As linhas da testa e as rugas desapareceram? Algumas das linhas do rosto desapareceram? Ou se formaram mais linhas? Então entenderemos que à medida que mudamos o tempo, a estrutura celular também muda e você parece mais jovem. Porque agora você está recebendo uma energia que nunca esteve disponível para a dimensão física do homem antes. Ela está disponível para a alma do homem, que a transfere para a fisicalidade, e isso muda a linha do tempo. Você costumava parecer ter 40 anos e agora parece ter 30. Você pode ver como a linha do tempo muda. A razão pela qual estamos ensinando sobre o tempo é para que você possa manipular as condições e usar a alma para rejuvenescer sua vida. Você faz isso em conjunto com a alma da fisicalidade e compreendendo a totalidade do trabalho do homem e nada mais. Tente entender como estamos brincando com o tempo. É por isso que estamos ensinando sobre o tempo. Você sempre pode parecer e se comportar como uma pessoa de 18 anos e não como uma pessoa de 80 anos. Você pode aprender a aumentar, elevar e mudar o seu intelecto. E através da mudança da iluminação, manter a mesma linha do tempo, mas mudar a emoção. É mudando a emoção que mudamos a linha do tempo. Então a única coisa a mudar é a posse e a posição. Esse é o verdadeiro significado da fonte da juventude. Ela vem através da sinergia, não através da fisicalidade ou apenas usando maquiagem para encobrir o envelhecimento. Você constrói o futuro através de qual energia você pode receber da alma. As pessoas estão relatando que se sentem mais felizes e têm melhores relações com a família. É por causa de suas interações com elas. Porque quando você se ilumina, você irradia os campos para elas e elas recebem. Através de nossa conexão, espalhamos os campos para os outros. Nossas almas estão conectadas umas às outras. Quando você se ilumina, você muda sua emoção e isso muda a emoção delas. Para aqueles que participaram da sessão mensal de voo de amanhã, faremos algo fantástico para vocês. Vou trazer essa mudança. Quero ver como vocês sentirão emocionalmente a mudança. Vou tocar a emoção da alma. Nas próximas 3 sessões mensais de voo, vamos brincar com a transmutação e a comunicação para que não importa onde vocês aterrissem, vocês serão felizes. A causa de 90% da matança é porque vocês não estão satisfeitos e tentam encontrar uma outra coisa. Estar satisfeito e feliz é importante. Eu quero ver quantos de vocês mudaram nas próximas 2 a 3 semanas. Também brincaremos com outros jogos que ajudarão vocês a começar a transmutar. O jogo da transmutação através do espaço, da transmutação em massa, já começou. Mas temos que ajustar isso. E estamos usando vocês como cobaias para ver como vocês reagirão, se comportarão e mudarão. Alguns de vocês escreveram e disseram que seus vícios cessaram logo após a sessão da semana passada e que o comportamento das outras pessoas em relação a vocês mudou. Isso ocorre porque estamos fornecendo a vocês o que vocês não estavam recebendo da Terra e do Sol. Agora vocês estão recebendo isso através dos ensinamentos no nível da energia. Estamos contornando a Terra e o Sol e conectando vocês aos campos universais para que não falte nada a vocês. Vocês recebem a iluminação e isso traz felicidade. Eu sempre adorei o provérbio chinês que diz: o sofrimento faz o homem pensar, o pensamento torna o homem sábio e a sabedoria torna o homem rico. Estamos dando a vocês essa sabedoria, para que vocês sintam a riqueza, não o dinheiro no bolso, mas a essência da elevação da alma do homem. Essa é a nossa responsabilidade como professores universais e continuaremos a fazer isso. Mesmo depois de 600 ensinamentos, o quão pouco aprendemos e o quanto ainda precisamos para trazer maturidade ao homem passo a passo. No futuro, todos os seus irmãos e descendentes, seus bisnetos e aqueles que se tornarão as crianças de Mitra no espaço, estudarão esses ensinamentos. Eles se tornarão parte do conhecimento da alma e da iluminação através da energia do conhecimento. O homem tem que entender onde traçar o limite e qual será o próximo passo. A ideia de que só estou interessado no que eu ganho com isso acabou. Agora é o que posso fazer para dar e fazer parte da iluminação através da alma. Todos nós devemos saber exatamente quem somos e qual é o sentido da nossa vida. Será interessante ouvir como vocês, buscadores de conhecimento, se sentem no final da sessão e o que mudou dentro de vocês. Em que linha do tempo nos movemos? Nesta sessão, estamos movendo a linha do tempo. E é tudo o que estamos fazendo. Fixamos a linha do tempo da alma do homem, depois fixamos a linha do tempo da fisicalidade, então podemos mudar a posse e como isso reflete no lugar. E uma terceira parte é que vocês decidem mudar o lugar, a posição ou a posse. Mas vocês não podem mudar o lugar. Vocês permanecerão com as mesmas roupas e no mesmo quarto. No entanto, vocês podem mudar parte da energia da posse e da posição. Através dos campos, vocês podem parecer mais jovens e mais felizes e encontrar satisfação dentro de vocês mesmos. Você não ficará entediado. É assim que brincamos com sua linha do tempo. Quando ensinamos a vocês a mudar a posição dos seus pulmões, foi na verdade para mostrar uma maneira de mudar sua linha do tempo de volta. Mas vocês não fizeram isso porque ficaram muito preocupados com outras coisas. Agora vamos incorporar isso dentro de vocês, trazendo um novo nível de energia que não existe neste planeta. O homem mata porque ele não tem essa energia, mas ele também pode se tornar unificado quando a obtém. Em algumas semanas abordaremos as deficiências do homem em outro nível. Vamos explicar desta forma. Se você nasceu, por exemplo, na Suíça, você se torna o que eu chamo de homem suíço. Isso significa que todas as suas necessidades são atendidas pela sociedade. Mas para uma criança nascida na África, os seus pais têm que se preocupar com como alimentá-las, vesti-las e fornecer abrigo para essas crianças. É o mesmo em outras partes do mundo, como na Índia e na Amazônia. Em muito pouco tempo, daremos essa vida suíça a todas as crianças nascidas neste planeta. Mudaremos o tempo e traremos uma nova dimensão. Estamos prontos para fazer isso. Só precisamos de alguns ajustes nas próximas semanas e traremos a cooperação e a elaboração da mudança do tempo para toda a humanidade. Então passaremos para a próxima etapa. Eu sou quem sou. Nasci para ser livre. Nasci para não me preocupar com onde e quando virá a próxima refeição. De certa forma, toda criança nasce com um saco de ouro em sua alma. Os governos eles não podem interferir, mudar ou impedir isso. Na Inglaterra, tornou-se crime agora usar o celular após 10 horas da noite. Agora não haverá crime, porque levaremos a alma do tempo do homem. Trouxemos uma nova energia para o ciclo do homem que não requer nenhum controle governamental. Tudo o que precisamos é do conhecimento do universo. Nós somos os mensageiros. Estamos aqui para salvar a humanidade da maneira correta. Mesmo que vivamos entre os homens e vivamos da mesma forma que o homem, compartilhando seus sofrimentos e alegrias, nós fazemos isso para que possamos compreender as fraquezas do homem e suas falhas, para que possamos assim corrigi-las. Como você pode fazer algo se você não tem compreensão disso? Como você saberia o que é a fome se você nasceu na Suíça com comida e dinheiro na mesa para todas as crianças nascidas? Os africanos sabem disso, assim como uma certa porcentagem das crianças nos Estados Unidos que vão para a cama com fome porque não há comida. O Sr. Trump eliminou muitos empregos e as crianças têm que pagar por isso passando fome. Agora vamos fornecer essa comida e satisfação através de tecnologia e do conhecimento. Trabalharemos indiretamente por meio do trabalho dos governos para criar condições para mudar a linha do tempo por meio do conhecimento. Nosso trabalho agora é iluminar os líderes mundiais nessa dimensão. É responsabilidade do Conselho Universal assumir esse desafio e alimentar as energias universais às almas dos líderes mundiais para trazer essa mudança e equilíbrio. Não olhemos para as deficiências das guerras que o homem faz, porque isso é como erupções vulcânicas. Elas não podem ser paradas. Há muita energia e testosterona, e isso tem que atingir algum lugar. É como os touros lutando nos campos, mas só o homem usa armas. Temos que criar uma condição de poder através do aumento da energia na dimensão da alma do homem, e isso trará uma nova linha do tempo, uma nova energia, e então o corpo do homem tem que fazer um material para isso. Mas como ele não pode fazer um material, porque esse material não existe na Terra, então em vez disso ele cria uma nova energia, dimensão, posse, posição, no lugar que já está lá e não pode mudar. A alma que criou a alma do homem não tinha energia suficiente para criar uma vida perfeita. Todo homem é responsável por compreender a totalidade do funcionamento da alma do homem. Este é um direito concedido pelos criadores. Mas o homem tem que estender a mão para poder pegar isso, compreender e usar isso para si mesmo. porque o que lhe falta será passado para o que você cria. Você tem sua vida inteira para amadurecer e corrigir isso antes de você chegar à sua meia vida e criar assim um novo ciclo de vida. Sua alma deve alcançar a autossuficiência e a satisfação antes de partir. Agora você entende como temos brincado com seu tempo e linha do tempo e por que seu comportamento em relação aos seus irmãos, filhos, cachorro, vizinhos e outras pessoas mudou nas últimas 2 semanas. E eles mudaram em relação a você também. E você mudou em relação a si mesmo. Você começa a amar a vida porque você não é mais um fardo para suas próprias emoções. Você desfruta das suas emoções. Isso porque mudamos a linha do tempo. Mesmo enquanto você está ouvindo agora, você está passando por esse processo. Não estamos impondo isso, apenas disponibilizamos. E se sua alma estiver faminta por isso, ela começará a comer ou a usar os links disponíveis para alimentar a sua emoção e mudar tanto a alma da fisicalidade quanto a fisicalidade. Eu expliquei esse processo muitas vezes e agora você pode entendê-lo. É assim que alimentamos o homem através da alma do homem e ela alimenta a fisicalidade. Isso é feito através da iluminação. A iluminação aumenta a dimensão dos campos da emoção, que é a conexão entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. A alma da fisicalidade é o alimentador do homem. No gráfico, essa linha plana paralela está na dimensão da fisicalidade. Isso significa que a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade trabalham em uma linha. Do lado da energia está a alma. Se você mudar isso horizontalmente, então você muda para a dimensão da fisicalidade e isso se manifesta como contentamento em todas as 3 dimensões. Agora é a hora dessa mudança. Existe outra energia de campo que pode nos mudar? Ela pode mudar as condições da posição e da posse? Seríamos capazes de chegar a um acordo com os governos para que os satélites transmitam os campos de energia do universo para mudar a humanidade e todas as criaturas deste planeta? Não importa se eles estão acima na atmosfera ou abaixo no solo da Terra, tudo mudará. O homem não matará nem fará coisas erradas, porque ele terá uma vida suíça e não precisará de um canivete suíço. Este é o nosso trabalho como mensageiros. E, eventualmente, este será o trabalho da Fundação Cash sobre a bandeira da ciência. É por isso que tantos governos nos atacam e lutam contra nós, porque eles sabem em suas almas e em seu subconsciente que estamos aqui e que traremos essa mudança. Eles podem chorar e gritar o quanto quiserem. Quando chegar a hora de lhe dar esse remédio, vamos segurar sua cabeça e suas pernas e forçar a criança a tomar o remédio, porque nós sabemos que é bom para você e que vai alimentar a alma do homem. Será o fim da matança e o início do amor do homem pela criação e pelo criado, e um novo ciclo começará. Este é o nosso trabalho como professores universais. Para aqueles que se tornaram profetas, os outros estão lucrando em seu nome. Como professores universais, garantimos que todos se beneficiem do conhecimento. Vocês receberão conhecimento, vocês são os doadores. Nós não interferimos, nós iluminamos. A iluminação traz a mudança. E as emoções mudarão a dimensão da fisicalidade. O lugar da Terra é fixo, então a única coisa que resta para mudar é a posição que é a entidade. Você pode parecer mais jovem, como quando tinha 18 anos, e será mais ativo. Seu marido receberá a energia do que você faz para mudar a si mesma, e ele também mudará. Nós começamos o processo. Temos que trazer o conhecimento de uma forma que você possa entender e trazer a mudança. É hora de entender que a verdadeira vida do homem está com a alma do homem e não com a fisicalidade. Durante o intervalo, observe se você passou por alguma mudança entre a primeira e a segunda metade da sessão. Para aqueles que se juntarem a nós amanhã, observe as mudanças pelas quais vocês passam. Vamos mudar o tempo e trazer a iluminação que mudará a dimensão da fisicalidade. Use suas bolas de raios cósmicos e outras coisas que você possa ter da Fundação Cash. Você deve começar a ver uma redução na necessidade da dimensão física também. Você pode fazer muitas coisas com essas bolas de raios cósmicos. Coloque cada uma em suas mãos e, se você tiver mais duas, coloque-as ao lado de suas pernas. Então, na segunda metade, mova as duas que estão nas pernas para os lados da cabeça. Comece a brincar com a dimensão da iluminação e veja como isso muda a fisicalidade para a dimensão da energia e vice-versa. É aí que toda diversão começa. Para honrar aqueles que serviram à Fundação Cash, enviamos algumas bolas de raios cósmicos gratuitas e também colocamos algumas extras dos pacotes Cosmic Mystery. agradecemos por seus serviços à Fundação Cast. Isso permitirá que você se ilumine e traga uma nova dimensão e evolução para a alma do homem. Essas bolas de raios cósmicos são um presente incrível que está além de qualquer valor que esta fisicalidade pode oferecer. Elas estão adicionando mais energia para que possamos servir mais. Obrigado, Fundação Cash. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 600. Houve alguns comentários na segunda parte sobre os efeitos da sessão da semana passada. Um buscador de conhecimento disse que houve mudanças muito positivas em sua filha ultimamente. Ela estava muito confusa com as drogas e não se comunicava, e agora começou a se comunicar conosco de uma maneira feliz e positiva. E o buscador de conhecimento percebeu quais mudanças precisam ser feitas para não repetir os erros do passado. Outra buscadora de conhecimento disse que não consegue parar de chorar e que está muito grata. Sr. Cash então diz: é importante nos conhecermos, e então a energia que liberamos permite que os outros vivam uma vida melhor através de nós. De certa forma, nos tornamos como o Sol. Chamamos isso de almas satélites. Muitos de vocês se voluntariaram para se tornarem satélites. Nessas sessões, muitos de vocês começarão a se tornar o que se voluntariaram com sua alma. Vamos continuar assim, porque é o nosso trabalho trazer a mudança. Trabalhar através da alma não é o mesmo que trabalhar com a fisicalidade, e não se trata de doar dinheiro. Tornar-se uma alma satélite é disponibilizar a alma para ajudar os outros. Estamos organizando isso de uma forma muito ampla. É isso que a logo da Fundação Cash significa, que estamos aqui para servir. Muitos de vocês estão procurando algo físico, mas estamos na verdade aqui para servir a alma do homem e não a fisicalidade do homem. O homem serve fisicamente a si mesmo o que quer que ele goste, e talvez servindo a alma, mudaremos o homem. Esse é todo o parâmetro do trabalho. Uma nova série de 3 sessões está sendo preparada, começando em agosto até outubro, e vocês podem se inscrever para elas. As sessões vão levar vocês a se iluminarem para a próxima fase e para o resto. Na primeira sessão, vamos colocá-los para alcançar a transmutação na dimensão que vocês quiserem. Ainda estamos batalhando para tentar resolver a situação com a Mark Ray. Recebemos muitos apoios e doações, mas a quantia que realmente precisamos é tão alta que temos que encontrar outra solução para que coletivamente possamos trazer essa mudança. Então não resolvemos isso. Ainda estará pendente isso. Leva muito tempo para resolver uma coisa dessas. Antes eu costumava usar 1 ou 2 milhões de meus bens privados, mas muitas limitações surgiram devido às más condutas de outras pessoas. Estamos aqui para trazer muitas mudanças, mas elas têm que vir através de vocês e não por nós. Não somos uma seita ou uma religião. Somos uma organização científica que ajuda vocês a compreender o processo da criação. Outras instituições e organizações não fazem muita diferença, mas o trabalho da Fundação Cash está em outro lugar e tem critérios diferentes. Nos próximos 2 meses, a Fundação Cash fará grandes anúncios de acordo com o que combinamos. Estabelecemos a estrutura da Fundação Cash para Mark Ray, Cash Coins e Raios Cósmicos. Um novo critério e um novo equilíbrio entrarão em operação. Um dos buscadores de conhecimento que lidera a Fundação Cash escreveu isso em detalhes. Enquanto eu li isso ontem, compreendi o quanto as pessoas e a administração no topo da Fundação Cash são iluminadas. Eles estão sintonizados com o nosso propósito, sem precisar expressá-lo. Um dia divulgarei esse texto do buscador de conhecimento que serve à Fundação Cash através de sua alma. Não importa o que isso traga ou como é explicado na dimensão da fisicalidade. Há outros buscadores de conhecimento que, sem saber, estão preparando coisas para trazer a mudança. A seguir, temos mais alguns comentários de buscadores de conhecimento sobre o que eles sentiram nas sessões. O primeiro fala: sou mais dono da minha alma, mais calmo e mais sereno. Outro diz que as relações da minha família melhoraram significativamente. Outro diz que numa situação emocional complicada, me senti mais desapegado ao objetivo. Senti um relaxamento no peito. Outro buscador de conhecimento disse: chorei muito durante os ensinamentos, com uma alegria muito profunda. Durante todo o ensinamento eu não senti sono e estava muito atento ao que estava sendo dito. Outro disse: olá, uau, tão profundo, feliz, a emoção mais forte que já senti dentro de mim. Muito obrigado. Outro disse: apesar de ter reduzido completamente minha ingestão de alimentos, senti-me nutrido e energizado, com uma energia incrível e uma sensação muito agradável de harmonia e equilíbrio. E finalmente um disse: meu marido vem tentando se livrar de mim há anos, agora ele está se mudando da casa, da família, etc. Muito amor e gratidão. Sou uma alma satélite, estou vivendo e amando isso. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento conta sobre sua experiência com a tecnologia e como ele se ajudou com seu sistema cardiorrespiratório em 2023. E suas experiências com dispositivos digitais também eletrônicos que estão sendo usados para fins malignos de espalhar doença através de pacotes de energia pelas linhas telefônicas. Ele queria saber como pode se proteger dessas transmissões para que nenhum governo ou empresa criminosa possa tentar nos dominar ou prejudicar através do uso malicioso dessas tecnologias. O Sr. Cash responde. A mudança está prestes a acontecer através do compartilhamento da tecnologia e do seu avanço de uma maneira especial. Há uma janela de oportunidade para a Fundação Cash trazer, efetuar e interagir, ou qualquer nome que você queira dar, com governos e estruturas que afetam nossas vidas diárias para trazer a mudança. Produzimos esse sistema para a mudança e o próximo passo é colocá-lo nos satélites e canais de comunicação. Não escondendo eles, mas incorporando eles ao sistema de comunicação de massa. Mas ainda há um longo processo para aperfeiçoá-los. Estamos prestes a ser capazes de mudar a emoção do homem coletivamente. Podemos transformar um homem violento em um homem pacífico, alimentando sua alma através de nossos sistemas. E sua alma alimentará a fisicalidade. Em vez de espalhar baldes gigantes pelo planeta nos rios, podemos simplesmente e diretamente transferir a emoção da paz e da compreensão através do satélite. Isso também alimentará todo o planeta, incluindo os animais. Qualquer coisa que tenha uma alma irá receber isso e irá mudar. Não estamos longe disso. Estamos desenvolvendo estruturas através dos governos para alcançar essa posição. É a ganância pelo poder que nos permitiu trazer isso para a posição e fazer isso. Estamos trazendo a tecnologia para alimentar o homem, mudar a alma do homem e a emoção também, usando o sistema de comunicação atual, mas através do plasma. O Sr. Cash aqui compara os gráficos tirados na semana passada que mostram como a alma do homem se concentrou na parte superior. E agora eles estão tentando alimentar a alma da fisicalidade diretamente da alma do homem. Como vocês são almas, podemos transferir a energia que recebemos para vocês. Meu desejo é minha ordem. Deixe aqui acompanhar a gravação original. O Sr. Cash foi capaz de virá-lo de cabeça para baixo para que a alma do homem fosse para a posição da fisicalidade. É por isso que seu campo físico muda e você relata mudanças físicas nas pessoas ao seu redor. Após o intervalo, ele usou uma configuração diferente dos sistemas. O Sr. Cash mostra os campos do universo alimentando diretamente a alma. Então vemos o brilho nesta área da fisicalidade também. E quando alimentamos a alma, isso muda a emoção e veremos isso na fisicalidade. Espero que as pessoas que participarem amanhã tenham um aumento na expectativa de vida a longo prazo de 10 a 20 anos. E algumas devem experimentar a alegria que tinham há 20 anos. Como isso mudará seus filhos? Vemos isso quando os avós abraçam e acariciam seus netos. Eles sentem mais amor por eles porque o amor dos avós por eles é mais puro. O avô não tem nenhuma ligação sanguínea com a avó e a mãe. É por isso que os mais velhos adoram ver os netos. E até mesmo falar com eles ao telefone lhes dá essa energia. Por favor, não se preocupem com o ronco na sessão de amanhã. Assim vocês poderão desfrutar de uma bela sessão. Eu preparei uma das experiências mais bonitas que o homem jamais sentirá. Você ficará feliz por estar vivo e fazer parte deste ciclo de criação na dimensão da fisicalidade. Não estamos aqui para aproximá-lo, afastá-lo ou encontrar uma solução na dimensão da sua vida. Estamos aqui para trazer equilíbrio. Estamos aqui para que o homem encontre sua posição e posse, então cabe a você criar isso. Estamos fornecendo energia que permite a mudança. Nunca falamos sobre isso porque não queremos que você tenha uma mente pré-concebida. Gostamos de observar como você muda. Este é o mesmo processo que acontece quando os netos abraçam seus avós com amor. Em um outro comentário, aqui um buscador de conhecimento disse que ajudou seu irmão com um problema de saúde concentrando-se na alma e funcionou. E ao mesmo tempo toda a família se tornou mais próxima por causa disso. O Sr. Cash responde a isso. Isso vem com uma elevação da alma e você não precisa fazer muito. De certa forma, você deixa a alma fazer o que a fisicalidade não conseguiu fazer. Você se torna aquele paracetamol, antibiótico, psicoterapia, ou como quer que você chame esse remédio, mas é no nível da energia. Funciona porque o desejo é puro e essa é a beleza desse entendimento. Como seu desejo é puro para uma alma que sofre, então as outras almas fazem um acordo e a fisicalidade segue isso. É como um exército onde a alma é o general e a fisicalidade é o soldado. Neste momento, temos a alma fazendo o trabalho, mas mais tarde vocês compreenderão como funciona. Você não pode prejudicar com esse conhecimento. porque a energia e os campos criam um equilíbrio. Você pode achar que o que está sendo feito é errado, mas todas as almas estão de acordo. A fisicalidade ela tem que cumprir com o que elas decidiram. Quanto mais cedo percebermos isso, mais rápido poderemos mudar muitas coisas em nossas vidas. Não precisamos de tribunais com juiz e júri, porque o executor é nossa alma em equilíbrio com o resto. Muitas pessoas não entendem isso. Aqueles que entendem se tornaram mágicos. É como o trabalho de um pacificador, mas onde o pacificador agora é toda a alma da criação a qual você está conectado. Todas as almas julgam e decidem, mas não podem prejudicar. Em vez disso, elas acomodam. Essa acomodação pode lhe trazer alegria, mas não da maneira que você queria. Você pode se tornar consciente de suas próprias falhas em todo relacionamento. Não que seja sempre culpa de outra pessoa. A iluminação não vem apenas com conhecimento. A iluminação vem com autoconhecimento. Este é o próximo passo no trabalho dos ensinamentos. Quando eu conversava com alguns militares recentemente, eu disse a eles: vocês sabem de uma coisa? Não se sintam envolvidos comigo só porque eu trabalho tão perto de vocês. Porque eu tenho um objetivo. Vocês têm acesso ao satélite e eu não. E eu preciso entrar em seus satélites para mudar toda a raça humana para que se tornem pacíficos. E ele me disse: você é muito astuto. Eu respondi: não posso ir até o Sr. Musk e dizer: ah, eu quero usar sua agência telefônica para alimentar os africanos e todos os outros podem ter isso de graça também. Eu quero tornar a vida do homem livre. E vocês têm as ferramentas, mas o homem tem que aceitar isso. Não pode ser imposto. O homem só aceitará isso no ponto de contentamento. De certa forma, é o que você chama de salvação de sua própria alma. O que muda ao seu redor é que você receberá a energia de uma ordem superior que o iluminará e trará desapego. Como todas as almas são plasmas dinâmicos, elas se conectarão a todas as outras. Mas não se esqueça, o homem tem uma fraqueza muito grande. Ele nunca quer pedir desculpas e admitir que estava errado. Se você observar isso e for feito da maneira correta, você fez o seu trabalho. Não é gritando. É, na verdade, fazendo o que conta. E talvez as coisas acontecerão da maneira que você espera. Aqui o Rick lê mais alguns comentários. Um buscador de conhecimento diz: eu sinto alegria e começo novamente a derramar e dar amor incondicional poderoso, especialmente durante as intenções do Brasil. Outro diz: estou mais em paz e minha pele mudou, está mais suave e saudável. Essa parte do workshop um buscador fala bastante aqui. Você pode ler por conta própria. Vamos resumir os pontos principais aqui. Ele dá um depoimento positivo sobre receber os campos do ensinamento, e o Sr. Cash disse algo sobre envelhecer e ficar mais maduro. Além disso, o corpo envelhece e temos que aceitar isso. Mudar a fisicalidade com cirurgia plástica faz com que pareça mais jovem, mas não muda o interior. Isso só vem com a elevação da alma e com a compreensão de si mesmo e parcialmente através do desapego. Você pode entender melhor as emoções quando você fala com alguém que tem câncer ou uma doença terminal, onde não há retorno. E se você já passou por isso, então você pode transferir uma emoção e energia diferente para essas pessoas, do que alguém, por exemplo, que não tem essa experiência. É porque você carrega essa iluminação do que isso traz. E você sentiu aquilo ali e experimentou aquilo. O Sr. Cash ele teve câncer no pâncreas aos 40 anos, então ele conhece a emoção disso. Quando você tem experiência, você não apenas fala palavras para as pessoas, você transmite uma emoção. Ele disse que isso levou a analisar tudo em sua vida e o que ele fez. O que ele deixou para seus filhos, o que ele poderia ter feito para mudar isso também. Os médicos lhe disseram que ele tinha de 2 a 3 meses de vida no máximo. 6 anos depois, ele ainda está aqui. Dessa forma, ele sabe o que isso significa e o que essa emoção desperta em todas as dimensões. E com esse conhecimento, ele se tornou consciente de um novo nível de compreensão e de uma iluminação oculta que ninguém com diplomas e muita pesquisa pode explicar. Esse conhecimento não está escrito nas pesquisas e nos artigos científicos. Quando você passa por essas emoções e as conhece, você pode transferi-las para outras pessoas. Quando ele trabalha com o sistema de bem-estar da Fundação Cash, o Sr. Cash sente as emoções. E é por isso que quando ele costumava fazer reatores ou sistema de bem-estar para as pessoas, eles funcionavam. As pessoas mudavam porque isso passava pela alma dele. E é por isso que ele pode passar energia para a estrutura de outras pessoas em situações críticas. Ele não precisa estar fisicamente presente, porque ele conhece a emoção. Isso faz parte do ciclo da vida. Temos que educar as pessoas sobre o lado emocional, que está mais ligado à alma do que à fisicalidade. Aqui o buscador de conhecimento diz que quando ele estava doente, ele aprendeu com os ensinamentos da Fundação Cash a não alimentar a doença com as emoções. Então o Sr. Cash lhe compartilha algumas experiências importantes sobre o estado atual da humanidade. Algo aconteceu muito recentemente. Não aconteceu no tempo físico do homem, mas sim no nível da alma ou energia, e no que eu chamo de alma da criação. Da mesma forma que vocês têm reuniões do Conselho Universal, os professores universais se reúnem e nós temos nosso próprio Conselho de Professores Universais. São muito poucos membros. As palavras de um dos membros me tocaram e eu senti isso. Aquela alma me disse, você levou seu tempo com o homem, mas agora você está levando eles para onde você quer que eles estejam, né? E quando você faz isso, nossas almas também se iluminam. Mas você não poderia fazer isso um pouco mais rápido? Então eu respondi a ele, o homem é um animal lento. Ele é mais lento do que as criaturas mais lentas que conhecemos no universo. Mas pelo menos desta vez vamos fazer isso corretamente, para não precisarmos voltar e corrigir novamente. Levou tempo, mas ser paciente não é uma virtude, é uma necessidade com a raça humana. Não é apenas tocar as almas, aqui é elevá-las sem que elas saibam que foram tocadas. O homem tem o hábito de resistir à mudança ou aceitar coisas novas porque ele ama sua vida física ou por qualquer outro motivo. Fizemos assim e levou muito tempo. Quando eu estava voltando para a dimensão da fisicalidade, eu pensei, agora algo foi alcançado. Porque quando seus colegas ou aqueles com quem você trabalha em diferentes dimensões entendem e apreciam o trabalho que você está fazendo, então você sabe que alcançou algo. É porque eles são de uma dimensão mais elevada e podem entender e conhecer o trabalho que está sendo feito, enquanto os outros não podem apreciá-lo porque está além de sua dimensão. Esta é outra confirmação de que quando ensinamos, todo o universo se beneficia, porque as outras almas estão se beneficiando com o que estamos fazendo aqui na Terra. E elas sentem a mudança. E tanto quanto temos que preparar o homem para ir ao espaço, também temos que preparar os outros lá fora para não terem animosidades. E não são realmente animosidades ali que eles têm, mas sim a distância que eles tiveram que criar da raça humana por causa do comportamento da raça humana. Temos que ajudá-los a entender que os humanos foram domesticados e seguem o código de conduta universal agora. Aqui eu acho que o Sr. Cash quer dizer que ele não trouxe os humanos como um rebanho, mas sim através da iluminação individual até esse ponto. Essas disputas que estamos vendo entre as religiões são apenas porque elas sabem que seu tempo chegou. Nós vemos isso e o fim dela chegou. Quando os judeus bombardeiam propositalmente uma igreja cristã matando todos que estão dentro, o fim chegou. Não importa as desculpas esfarrapadas que eles dão. É o mesmo que eles fazem com as mesquitas. O fim não está muito longe. Eles se tornaram tão arrogantes que isso é o que está levando à própria ruína deles. O que aconteceu nos últimos dias com o bombardeio trouxe muitas mudanças. Não importa como os líderes mundiais tentem agir. O roteiro já está escrito. Meses atrás eu disse que as forças navais americanas estão lá para resgatar os israelenses que tentam fugir. As fronteiras estão fechadas e as únicas pessoas que saem de Israel são agentes da Mossad e aqueles que devem matar mais. Pessoas comuns não podem sair de lá. Isso é algo que os israelenses não querem que vocês saibam. Muitos judeus em Israel estão pagando aos palestinos para tirar os de Israel através de Gaza e da Cisjordânia. Os palestinos construíram túneis e sabem como passar pelas fronteiras. Muitos judeus que construíram boas relações com os palestinos estão sendo ajudados. E não apenas pelo dinheiro isso. Eles fazem isso apesar de serem mortos impiedosamente pelos israelenses. É porque esses não são sionistas. Eles são judeus tradicionais que viveram pacificamente na Palestina com os palestinos durante séculos. E o mais bonito é que os palestinos poderiam mantê-los como reféns para pedir resgate, mas eles não fazem isso. Eles se arriscam a ajudá-los a atravessar a fronteira por causa do amor que construíram uns pelos outros ao longo de todo esse tempo. E o que é ainda mais incrível é que não há troca de dinheiro, eles fazem isso por amor. Agora na Europa, em vez de vermos libaneses e líbios aparecendo, estamos vendo judeus. Isso faz parte da iluminação e mostra o lado verdadeiro do trabalho. Ainda há uma luz no fim do túnel para a humanidade. Pergunta para o Sr. Cash. Se você fosse prolongar a vida do homem, qual seria a maneira certa e como isso afetaria o planeta? Sr. Cash responde. Temos que educar a humanidade. Não adianta prolongar a vida apenas para criar mais caos. Temos que educar o homem e a alma do homem. Temos que criar uma nova condição. Prolongar a vida sem agregar valor a ela é inútil. Estou prestes a completar 70 anos, mas trabalho muito mais do que quando eu tinha 17, 20, 25 anos. Naquela época eu costumava correr para fazer as coisas. Hoje em dia quase não corro, mas faço mais coisas. Minha energia física talvez seja maior do que quando eu tinha 20 ou 25 anos. Isso acontece porque a emoção de servir ao homem e concluir o trabalho é tão poderosa que até mesmo a fisicalidade muda. Essa é a mesma situação para todos nós. Trata-se de alcançar aquele ponto de satisfação, felicidade, alegria e realização que traz muitas coisas, visões e mudanças. Então você pode comparar com quando você era fisicamente mais jovem. Você não precisa ficar mais jovem ou viver mais tempo. Mas você precisa viver uma vida com propósito e é isso que traz a mudança. Isso agrega valor à vida. Não vale a pena viver 100 anos se você tiver que ficar preso a uma cadeira de rodas e viver em um asilo. O valor de sentir-se como se tivesse 20 anos está em ser capaz de servir para trazer a mudança. Isso requer treinamento e consciência. Trata-se de como você se sente por dentro com o que está fazendo e da maneira como você faz isso. É a satisfação que aumenta a expectativa de vida e a alegria de viver. Quando eu era jovem, eu tive uma enorme experiência no mundo dos negócios. Mas no mundo físico não há satisfação. Você só pode continuar subindo ali. Agora o que fazemos no mundo da ciência e da tecnologia está além do que o homem pode entender. No início da década de 90, o Sr. Cash criou algo que foi o prelúdio da Amazon. Era a época em que os computadores e a internet começavam a se expandir. Ele comprou 100 endereços de computador.com para as pessoas comprarem coisas. Ele aprendeu muito com essa experiência e ele usa isso com a loja da Fundação Cash. Você tem que passar pelo processo de desenvolvimento, como os computadores chegaram passo a passo ao que são hoje. Quanto mais iluminação você recebe, também chega a todo o processo pelo qual a humanidade passa. E isso precisa de tempo. Aqui o Sr. Cash conta como ele conseguiu saber o que um presidente estava fazendo através da alma. Seu trabalho não vem de fazer coisas, vem do conhecimento, que cria uma condição para que seja feito. Tivemos que aprender essas coisas sobre o homem para poder servi-lo. Pergunta para o Sr. Cash. O que aconteceu com a oferta nuclear que você fez aos outros países sobre o Irã? Como isso está se materializando? O Sr. Cash responde. Está funcionando. Diferentes partes da Fundação Cash funcionam de maneira diferente. Muitos buscadores de conhecimento estão trabalhando dia e noite para diferentes braços do nosso trabalho. Quando fazemos tal oferta, isso traz uma mudança na dimensão do trabalho. Isso traz mudanças na dimensão D. Agora o material nuclear está disponível para todos. E o que vem a seguir? Os oficiais iranianos não querem que o Sr. Cash participe das negociações entre o Irã e os Estados Unidos. Ele disse que, de certa forma, isso é correto. Eles sabem para onde as negociações estão indo e não vão trazer o que você ou nós queremos. Ele tem que obedecer às regras de líderes mundiais e dos tomadores de decisão. Isso não vai mudar as coisas. O homem tem que mudar por dentro. Aqui o Sr. Cash fala sobre algumas famílias que querem ganhar muito dinheiro. Elas usam a religião para conseguir o que querem, mas vão perder tudo. Os Rothschild, eles perderam uma grande parte de suas finanças nas últimas semanas. Em breve vocês entenderão. As 5 grandes famílias do grão do mundo, elas estão tendo grandes problemas financeiros. Uma das maiores famílias do grão dos Estados Unidos é a Cargill. Alguns países estão se recusando a aceitar grãos americanos e os estão jogando no oceano. Tem algo a ver também com a Ucrânia como um grande fornecedor de grãos aqui. Algumas famílias estão à beira da falência. Tudo deu muito errado para os globalistas. Eles não têm mais nada a fazer a não ser pressionar por uma guerra para tentar recuperar o que perderam. Mas no momento a mudança chegou para eles. Eles plantaram a semente, mas perderam o controle do plantio. Veremos a mudança. E materiais nucleares e tudo mais estão agora em jogo. Mas todos estão esperando para ver o que acontecerá no Oriente Médio com Israel e com o Irã. Então o que virá a seguir? O governo americano será levado ao tribunal e veremos o resultado. Se você sabe que é material nuclear em um local nuclear e você o bombardeia propositalmente, isso é ilegal e considerado genocídio. Os líderes mundiais que tomaram tal decisão terão que responder por isso no tribunal. Não importa se eles aceitam as condições do tribunal ou não, essa ação é contra os direitos humanos e as regras estabelecidas pelas Nações Unidas. Foi acordado que se você sabe que seu alvo é uma instalação nuclear, então você não pode bombardeá-lo. Oferecer material nuclear a todos os países promoverá o avanço das tecnologias para que todos possam se beneficiar. há um enorme potencial para misturar matéria, energia e radiação, especialmente radiação cósmica. Isso tornará os atuais computadores sistemas de comunicação e transporte obsoletos em questão de minutos. É aí que está o próximo passo e o próximo desafio. O medo do que os americanos farão saiu de cena. Os japoneses interromperam da noite para o dia as importações de carros para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm material para construir carros, etc. Eles entrarão em colapso de uma forma ou de outra. É nesse momento que as novas tecnologias terão que surgir. Se continuar assim, acho que os Estados Unidos se tornarão uma nação do terceiro mundo nos próximos 5 anos. Os chineses colocaram muitos satélites acima do atual sistema de defesa WACS americano, que está obsoleto. Queremos chegar a um acordo com os chineses para incorporar a tecnologia do plasma em seus satélites, então poderemos alimentar o homem e parar as guerras, mudando as emoções do homem. Mas isso requer compreensão sobre radiação nuclear, tecnologia do plasma e tudo mais para que seja possível. Quando você incorpora isso nos satélites, não danifica o satélite em si. Há muitas coisas novas a serem pensadas e sistemas a serem desenvolvidos. A radiação é parte disso. Caso contrário, não haverá evolução e ficaremos presos aos mesmos CO2, ouro, prata e sempre usando os mesmos materiais. Nuclear, materiais nucleares, radiação nuclear, radiação cósmica são essenciais para o avanço da ciência e da tecnologia. Se seguirmos esse caminho, não precisaremos alimentar o homem. Apenas teremos que tocar na alma do homem e ela alimentará o homem por si. Isso é o que sempre ensinamos a vocês nos últimos 10 anos. Vimos isso hoje nos gráficos. Você não precisa dizer o que quer que as pessoas façam. Você faz o desejo através da alma e elas o realizam. A alma decide o caminho correto e é assim que será. Aqui o Sr. Kerr explica o gráfico mais recente dessa sessão ao vivo. Ele mostra como a alma da fisicalidade está alimentando vocês. É assim que tudo mudou. Essa é uma confirmação da correção da tecnologia e de que entendemos como implementá-la. A alma da fisicalidade se conectou à energia universal para se alimentar e alimenta a alma e então a fisicalidade. Que o buscador de conhecimento disse que não consegue entender como os gráficos funcionam. O Sr. Kerr acha que ele tenta explicar melhor. Não é um conhecimento. Se você observar, há uma linha de conexão aqui. Ela sempre esteve lá. Desde que estabelecemos uma linha de alimentação, criamos uma nova estrutura. Somos a única organização no mundo em que vocês, buscadores de conhecimento, nos pagam para que possamos usar vocês para fazer esses testes para a humanidade. Aqui o Sr. Cash fala sobre a nova lei na Inglaterra, onde não se pode falar ao celular nas ruas depois das 10 horas da noite sob pena de prisão. Aqui o buscador de conhecimento diz: eles estão adicionando camadas e camadas de controle. Sr. Cash responde: o novo governo é um governo judeu. Eles trouxeram regras muito draconianas para o Reino Unido, que agora estão em vigor. Se você quiser gastar mais de 1.000 libras, o Banco Central da Inglaterra deve ser informado disso. No último sábado, 19 de julho, o Reino Unido, os Estados Unidos, a Austrália e, creio eu, outros 15 países concederam todos os direitos à OMS, o que Bill Gates forçou durante o vírus. A OMS pode ordenar o fechamento das fronteiras agora. Se eles criarem um vírus falso, eles podem fechar toda a economia mundial e isso será feito. Que o buscador de conhecimento diz: certamente isso vai causar mais caos. Sr. Cash responde: esse é todo o plano. Aqui o Sr. Cash fala sobre o Vaticano e os Cavaleiros de Malta, que têm passaportes especiais e podem viajar para qualquer lugar sem questionamentos. Eles fazem as regras. O Sr. Cash explica como funciona o Vaticano. Quando eles queriam desmembrar a União Soviética, eles colocaram um Papa polonês e funcionou. Então o Papa alemão transferiu o ouro para o Banco Alemão, e agora o Papa americano foi colocado para desmembrar os Estados Unidos. Trump foi colocado para criar as tarifas e destruir a economia. Então grandes estados como a Califórnia se declararão um país independente. Eles tentaram isso com a China, mas falharam. Por favor, leia a transcrição para obter mais detalhes sobre isso. Aqui tem mais comentários nessa parte do workshop sobre o recebimento dos campos e as mudanças que estão ocorrendo nos buscadores de conhecimento. A sessão de amanhã será muito intensa, mas você pode sair quando quiser. Haverá um toque muito emocional que desencadeará a transmutação. Gostaria que os buscadores de conhecimento soubessem que ainda precisamos de um grande apoio financeiro para o funcionamento diário da Fundação. Se você puder nos ajudar de qualquer forma, será muito apreciado. Ainda não resolvemos a situação com a Mark Ray, e eu gostaria de agradecer a todos os buscadores de conhecimento que estão trabalhando muito nos bastidores pela Fundação Cash, e desejar a vocês tudo de bom. Fim do índice rápido do Workshop 600.